e depois vem o Calema logo a seguir e muita música, como sempre, alguns faços também para que todos vós que gostam de fado e não só, e depois muitas dedicatórias a partir das 10h15 até ao meio-dia. Bom, muito obrigado a todos pela companhia. Bom dia para quem está aí por casa, quem está a trabalhar também, um ótimo dia de trabalho, ou quem vai pela estrada, à escuta da Rádio Arco-Conselho 96.2 FM. Então, muito boa viagem a todas e a todos. Vamos lá ficar com este bonito tema, com Amor que não se apaga, uma música tradicional pop portuguesa, e depois vem o Calema com a Amor pela Metade. Vamos lá então, muito bom dia. Sempre assim, quando é que E agora vamos ficar com Adelaide Ferreira, Dava Tudo, e depois eu volto já a seguir. Muito bom dia, são 9 horas e 13 minutos e 30 segundos. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Sim, é por amor que eu me dou sempre mais, quando me olhas nos olhos, como quem chama. Sim, é por amor que eu me dou sem pensar na tua doce loucura de procurar a paixão. Ah, e quero sempre mais. Ah, e quero Adelaide Ferreira, eu dava tudo para ter aqui outra vez, e agora vamos ficar com Fica Comigo e o Belito Campos, e depois vem a Deusa já a seguir também, e João Pedro Paes. Muito bom dia, até já. tua voz ecoa, mesmo que seja só pra magoar. Ainda você me deixa à toa, se a tua voz ecoa, mesmo que seja só pra magoar. Se modificou, do que eu era nada mais eu sou. Mas um dia tudo pode acontecer. A minha vida se modificou, do que eu era nada mais eu sou. Mas um dia tudo pode acontecer. vem se levantar. Está batendo sentido, está ficando contar. O samba está no mundo, o festentem veio para a estranja. Então parabéns, parabéns, aí vem, parabéns. Que café mais mambo, daqui pode acolá. Mangolê sabe o jeito, do jeito que a vida dá. Peraí, traz o passo dessa dança. É Angola prosperar, são vocês filhos da banda. Toda hora que me recordar. Foi de vir, foi de som, mas eu sei me é que nos revela. Foi de vir, foi de som, mas eu sei me é que nos revela. Samba Weba, e agora vou ficar com o João Pedro Paes, Não Há como Ninguém, é o título deste bonito tema, Não Há Como Tu, assim é que é, e depois vem já aí a seguir Os Pensivos Sur com Acender, Reacender a Chama, até já, muito bom dia. Agora tu é descrento. Já esqueces o passado. Se te perguntarem se estive ausente, vão ouvir dizer que não me vendo nem me dou a toda a gente. Procuram assentos, já nem ligam ao dia a dia. Os mendigos que se escondem nas arcadas divididas, fumando definitivo, deitando contas à vida. E se alguém notar a tua indiferença, diz-lhes que o acaso é mera coincidência. Não há Depois dos expensivos socorrer a acender a chama e o João Pedro Paes, vamos ficar com o Beisgol e a Rainha Sem Coroa. Logo a seguir vai vir o Paulo Gonçalves com São Gestos e também o Paulo Trindade e muita música ainda até o meio-dia. São 9 horas e 36 minutos. 38 minutos, perdão. Até já. chegou com a rainha de sem coroa e agora são os estes sem, com o Paulo Gonço e logo assim vamos ter o Paulo Trindade com Só Se Vive Uma Vez. Muito bom dia. A lua vestiu-se de gala, a rua encheu-se de calma para seguir os teus passos, sempre tão leves, delicados. Oh, oh. Um mundo para ver. Tens esse poder. São gestos tão destos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Será que preciso que tu também sentes? As coisas que eu sinto desalmadamente, yeah. Só falta um gesto preciso assim, que fale em nome de si. São gestos tão destos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Já perdi muito, já fui enganado, mas a vida foi quem mais me ensinou. Nos becos o som da guitarra chora, sempre um copo e um coração. Eu canto amores que foram embora, mas nunca perco a paixão. Só se vivo uma vez, meu bem, eu quero viver como ninguém. Entre o fado, o vinho e o luar, que venha o amor. Se quiser ficar, jeito livre de ser feliz. Se o destino quer me dar, eu quero tudo e sempre quis. Só se vivo uma vez, meu bem, eu quero viver como ninguém. Dentro o fado, o vinho e o luar, que venha o amor. Se quiser ficar, entre versos e fado, escreve minha alma com humildade. Inscreva-se no canal e siga esta viagem de emoções. O meu muito obrigado a todos. Tenho amigos, tenho saudades e um jeito livre de ser feliz. Se o destino quer metade, eu quero todo e sempre quis. Só se vivo uma vez, meu bem, e eu quero viver com ninguém. Entre o fado, o vinho e o luar, que venha o amor se quiser ficar. Foi o Paulo Trindade com Só Se Vivo Uma Vez, e agora vamos ficar com Amor à Portuguesa, aqui uma canção popular bem portuguesa também, e depois logo a seguir vamos ter La Bohème, La Bohème em versão, uma versão fado português, aqui ou no mais ao Charles Aznavour. Vamos lá então. Luz a piscar, o cheiro a sardinha no ar a beira, de saia rodada, tua rodopiar, teu riso é vinho, faz-me tropeçar. Toca o acordeão, o chão a tremer, corações dançam, não dá para esconder. Amor à portuguesa, fogo e tradição, dá-me um beijo quente, acende o coração. We'll be right back. ciel, c'est du soleil toute la journée. Já não vão saber. Montmartre tinha lilás, mesmo à janela a florescer. E aquele quarto tão simples que era o nosso abrigo, afinal foi lá que eu te conheci, com fome e tu tão natural. La Bohème, La Bohème, queria dizer, somos felizes. A Boêmia, a Boêmia, comíamos só dia sim, dia não. Nos cafés ali ao lado éramos poucos a sonhar, à espera da fama e da glória, sem nunca deixar de acreditar. E quando algum velho bistrô, por um jantar quente afinal, levava uma tela connosco, citávamos versos no final. A Boêmia, a Boêmia, queria dizer, és tão bonita. A Boêmia, a Boêmia, achávamos ter gênio também. Muitas noites eu passava diante do meu cavalete a corrigir um desenho de um seio, de uma silhueta. E só de manhã sentávamos cansados, mas tão contentes. Era preciso amar-te assim, e amar a vida intensamente. La Bohème, La Bohème, queria dizer, temos 20 anos. A Boêmia, a Boêmia, vivíamos do ar e do tempo. Passar por acaso na rua onde eu vivi, já não reconheço nada do que um dia fui ali. Procuro o velho ateliê que o tempo fez desaparecer. Montmartre parece tão triste e os lilás deixaram de nascer. A Boêmia, La Bohème, éramos jovens, éramos loucos. A Boêmia, a Boêmia, hoje eu já não quero dizer nada. Foi a La Bohème avec esta bonita voz aqui desta miúda daqui dos Astugas, que cantou aqui em versão fado português este bonito tema em homenagem ao Charles Aznavour. E agora vou ficar com Fernando Daniel e a casa. Depois vem a Deusa mais uma vez com Para Sempre Tua. Até já. Tanta gente à minha volta, mas ninguém para falar. Os olhos que julgam sem saber, dor que eu carrego e que acaba por prender. O silêncio que toma conta de mim. Quero que reparem que eu ainda vivo aqui. Sai ao caminho para depois me parar. palavras para que se ninguém sabe o que me dizer. O mundo está estranho lá fora e eu já não consigo entender. Os olhos que julgam sem saber, aqueles que abraçam mas só me querem prender. O silêncio que toma conta de mim, um grito que te chama quando preciso de ti. Sai ao caminho para depois me perder. Fim do tempo na pressa de voltar-te a ver. A minha casa sou a minha casa sou. Sinto-me tão longe e eu só quero voltar. A minha casa és tu. Casa és tu, cantou Fernando Daniel. Bonita voz, bonita música. E agora vamos ficar com a Deusa mais uma vez, para sempre. Para sempre tua. E depois vem o Doji. O Doji com Namora Comigo. Até já, muito bom dia. São 10 horas aqui nas ondas da Rádio Latina, Rádio Arco-Céu 96.2 FM, a transmitir aqui este programa Vozes de Portugal até o meio-dia. Até já. Por isso eu peço, vem, me chama atrapalhado. Não sei o que fazer, mas tenho que dizer. Quero ser teu namorado para te poder tocar. Baby, eu sei que vais gostar. Oh, eu sei. Quero viajar e te levar comigo. Longe de ti, para mim não faz sentido. Se me disseres que eu não. Namora comigo, cantou aqui o DJ. Agora vamos ficar com o explorador Tuga, aqui também com Terra que me criou. Depois vamos ter dois fados já a seguir para todos vós que gostam de fado e não só. Até já. Nasci entre vinhas e pó, sol queimava sem perdão. Fiz-me homem muito cedo, com trabalho, suor e oração. Meu pai falava pouco, mas tudo o que dizia ficava. Minha mãe rezava em silêncio, enquanto a vida apertava. Esta terra que me criou, fez de mim quem hoje sou. Deu-me calos, deu-me força e um que não mudou. Esta terra que me criou não se vende, não se vai. Posso ir ganhar o mundo fora, mas volto sempre para trás. Havia festa na aldeia, vinho tinto e acordeão. Um homem cantava verdades que não cabiam na mão. Dancei com quem já partiu, bebi a saúde de quem ficou. E cada lágrima escondida foi promessa que se guardou. Esta terra que me criou fez de mim quem eu. Não, homem a calar. No Não troco cidade nem dinheiro por um pôr do sol no meu chão. Aqui a vida custa mais, mas vale mais que ambição. São 10 horas e 13 minutos e acabamos de ouvir este bonito fado, este bonito tema, Com Terra em que Me Criou, é o título deste bonito tema, para terminar esta série de músicas. E agora vamos ter dois fados para todos vós que gostam de fado, e não só para a senhora Fernanda Campos, para o seu Delfim, para o seu Mário Lopes, para o Augusto Silva, para o Paulo Jorge Costa também, um abraço. Para todos vós que gostam de fado, então vamos ouvir a Carminho com a Voz. É o título deste bonito fado também, a Maria Cucamané, logo a seguir. Então, está à escuta de Portugal, aqui do Vozes de Portugal, programa até ao meio-dia, até às 12, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira, aqui nas ondas da Rádio Arconciel 96.2 FM. E logo a seguir vamos ter já duas dedicatórias a seguir aos dois fados. E muitas dedicatórias até o meio-dia, como sempre. Mas para já vamos ouvir estes dois bonitos fados e depois eu volto já a seguir. Até já. já não é voz, chama-se dor, mais alta do que o mundo e do que a gente. A voz já não é voz, chama-se dor. Tenho cantado esperanças, tenho falado amores, das saudades e dos sonhos com que embalo as minhas dores, das saudades e dos sonhos com que embalo as minhas dores. Eu cuidei que era poesia todo esse louco sonhar. Cuidei saber o que é vida só porque sei delirar. Cuidei saber o que é vida só porque sei delirar. Eram fantasmas que a noite trouxe e o dia levou. À luz da estranha alvorada, hoje minha alma acordou. À luz da estranha alvorada, hoje minha alma. Esquece aqueles cantos, só agora sei falar. Perdoa-me esses delírios, só agora sou amar. Perdoa-me esses delírios, só das 10 e acabamos de ouvir estes dois bonitos fados da Carminho e do Camané. E agora vamos ficar já com uma primeira dedicatória e vamos já ficar aqui com os Exploradores de Tuga, aqui com uma valsa portuguesa aqui, um petite valsa portuguesa que eu vou escutar tudo de suite, que se apela Olha as Seis Feiras. Et celle-là, c'est pour Françoise qui est avec nous, qui est toujours à l'écoute et qui m'a demandé cette jolie petite valse portugaise. Juste après, temos os amigos de Sobreposta para Sobraga, também com a paixão, Et après, on va écouter aussi encore une valse avec Eric Vauvel et son orchestre, qui va chanter, enfin, qui va nous jouer plutôt sa préférée. Et ça s'appelle la sa préférée, et c'est une valse que je vais dédicacer à Geneviève aussi qui est à l'écoute. Et puis on aura plein de dédicaces jusqu'à midi. Pour l'instant, on va écouter de l'explorador de Touga con Olha Seis Feiras, une petite valse portugaise pour Françoise. À tout de suite. Cantam baixinho ao romper do dia, entre o trigo alto e a luz que alumia. Eu vou na eira, olho o terreno, aprendi com os velhos a ceifar sereno. A minha foice é sagada, que me deu o meu avô, e a minha mãe foi criada com o pão que ela ceifou. Ceifeiras, firmes caladas, deitam o trigo em leiras douradas, e eu vou ceifando a eito com orgulho e firmeza, que o campo é a nossa força. Seis feiras para Françoise, on va écouter os amigos de Sobreposta, passou Braga, e depois vem já ir a seguir o Rick Rovel com a preferei por Geneviève. A tout de suite. Deu na televisão, acredite se quiser, que no fim de semana vai chover. Destampei a caixa d'água para ver encher a mulher que vai cair. Estou ansioso para ver. Tampei a boca do lobo para nenhuma te perder. E quando essa cair, bem lá dentro é que sei que a chaleira vai ferver. Deu na televisão, acredite se quiser, que no fim de semana vai chover mulher. No fim de semana vai chover mulher. Deu na televisão, acredite se quiser. Ficar de olho aberto, esperando dar o nó. Quando essa chuva chegar, eu não quero dormir só. Meia dúzia de mulher e eu no meio agarrado. Pode vir como quiser, se for chuva de mulher, quero morrer afogado. Deu na televisão, acredite se quiser, que no fim de semana vai chover mulher. No fim de semana vai chover mulher. Deu na televisão, acredite se quiser. Preparado, quero que chova à vontade, sendo de mulher bonita, que venha a tempestade. O fenómeno é raro e não sei se vai voltar. Se for um sonho somente, não me acordo de repente, deixa sonhar à vontade. Deu na televisão, acredite se quiser, que no fim de semana vai chover mulher. No fim de semana vai chover mulher. Deu na televisão, acredite se quiser. Depois dos amigos da sua aposta com a paixão para o seu vagão, um vai curtir Henrique Bovelli e o som da orquestra Capoeira Ferreira por Genevieve, justa apanhada temos os Filhos do Mar por Luís e André Verschuren por Chantal. A tudo de suite. e pragas, mas no olhar de quem partiu, um mundo novo surgiu. E se o tempo for distância, o destino é persistência. Com aqui para o Luís, que toda a gente conhece, e depois vamos ficar agora já com André Verschuren. Se tu me queres, sei lá se pour chantar que ali écoute un joli tango. Juste après, on aura le soleil bleu avec Luisa pour Maryse Martin. A tout de suite. Thank you. savoir combien je t'aime. Te revoir, alors je le sais, demain tu m'aimes. C'était André Verschuren, si tu m'écrivais, pour Chantal, et maintenant on va écouter la Louisa avec le soleil bleu pour Maryse Martin. À tout de suite. Soleil bleu pour Maryse Martin. E agora vamos ficar com o broeiro rock and roll aqui para a Maria. Muito bom dia. Lá na serra do meu Minho há um tipo que é famoso. chama broeiro. Diz que é bicho perigoso. Quando passa pela aldeia, as raparigas vão atrás, porque dizem que o broeiro tem um truque que ninguém faz. Dizem que o broeiro minhoto é produto regional. Quando ele abana o chapéu e começa o rock rural, até quem veio só ver vacas acaba a dançar no curral. Oh, broeiro! E depois do broeiro rock and roll aqui para a Maria, vamos ficar com Quando o Sol Voltar, aqui um pop fado português, um pouco dos anos 80. Vamos lá, e depois vamos ter o Marco Paulo com a Santa Maria. Eu te agradeço, que é da parte da Maria do Céu, para a Glória também, e para todos os ouvintes e todos os animadores. Muito obrigado, amiga. E muito bom dia para ela e para todos vós. Muito bom dia, até já. Se o tempo é um barco perdido no mar, eu sou o vento que o vai empurrar. Quando o sol voltar, eu vou dançar contigo, mesmo que a lua diga que é proibido. Entre o riso e o pranto há um lugar para ficar, onde o amor esquece que sabe doer. Há vozes antigas nas ruas da cidade, cantam promessas

trazendo-me alento. Santa Maria, Santa, já me deste tanto, tanto, que não chego um obrigado. Por isso te dou meu corpo e alma e a voz que me alumia. Vou trazer teu nome no meu canto para me sentir mais inspirado quando eu te der graças cantando Santa Maria. Por isso digo Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida e o que me dás ainda. Por isso canto Santa Maria, eu te agradeço todos os dias e não me esqueço, Senhora, do que me deste vida fora. Por isso digo Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida e o que me dás ainda. Por isso canto Santa Maria, eu te agradeço todos os dias e não me esqueço, Senhora, do que me deste vida fora. Santa Maria. Santa Maria, eu te agradeço, cantou o Marco Paulo para Maria do Céu, para a Glória e para todos os ouvintes. E agora vamos chegar com uma casa portuguesa para o seu Joaquim, depois vamos ter uma página publicitária. Até já. Casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem, esta franqueza fica bem. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. No conforto pobrezinho do meu lar, à fartura de carinho, e a cortina da janela ao luar, mas o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chega para ela durar uma existência singela. É só um pão e vinho e um caldeiro verdinho a fumegar na tigela. Paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, São José de azulejos, mais o sol da primavera. La radio 100% différente. 100% différente. Pour vous.

E depois vem já aí o Tony Carreira, logo a seguir, e o Bruto Chasky também. Até já! Tinhas o olhar que acendia o meu dia, um gesto calado feito poesia, e eu que vivia nas sombras do vento, achei-me nos teus braços em puro momento. Falavas baixinho, tocavas o tempo com mãos de luar em doce tormento, e cada palavra era um beijo velado, um fado cantado num corpo calado. Ai, ternura que me deixaste a sonhar, nas tuas mãos aprendi a amar. Foi amor tão sereno e profundo, bastou para esquecer o mundo. Não houve promessa, nem jura nenhuma, só a verdade da nossa bruma. Quase querer, e a alma inteira se desfazer. Ai, ternura que me deixaste a chorar, nas tuas mãos aprendi a ficar. Mesmo longe fado que canto, és o meu lume. Fado de ternura com o Paulo Trindade, bonito fado. E agora vamos ficar com o resto de Tony Carreira, por ser lá, se por Manuela. Manuela, que está sempre connosco, dedica esta música ao seu marido, aos seus amigos e todos os animadores também. Muito obrigado, amiga. Sem esquecer o Lourenço e a Glória, que deve estar por aí a chegar a Glória também, com muita música para vos oferecer daqui a pouco, certeza. E depois vamos ter o Rodrigo Castro Costa Félix para a nossa ouvinte do Sudoeste, a Irene. Muito bom dia. Quand ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Moi, reste, oh, reste, peut-être un jour. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Com o Tony Carreira, Paulo Manuela e agora vamos ficar com o Rodrigo Costa e Félix com as paixões secretas, que é para a Irene, nosso ouvinte do Sudoeste, que está sempre na nossa companhia. E logo a seguir vamos ter o explorador Tuber também, mais uma vez, com o baralho para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa ali para os lados da Ion Vale. Até já! E os versos sobrevivem aos poetas e às almas que os gritaram como loucas. Porque é que nas paixões, por mais secretas, os beijos não sobrevivem às bocas? Porque é que nas paixões, por mais secretas, os beijos não sobrevivem às bocas? Os beijos são os versos que os amantes recitam quando as noites são eternas. Palavras sem vogais nem consoantes que escorrem no suor das nossas pernas. Palavras sem vogais nem consoantes que escorrem no suor das nossas pernas. Vou ser poeta, sim, ó minha musa, poeta do silêncio e do desejo. E se a eternidade me recusa, serei eterno em ti, em cada beijo. E se a eternidade me recusa, serei eterno em ti, em cada beijo. Não quero mais canções, quero os teus lábios abertos para os meus com tal magia que os nossos corações ficam mais sábios. E os beijos sobrevivem à poesia, que os nossos corações ficam mais sábios. E os beijos sobrevivem à poesia. casar. O casar é muito bom, o pior é sustentar. Olha a carta, olha a sina, olha a sorte a baralhar. O mundo gira numa mesa entre o ganhar e o perder. Quando eu pego nos três, me lembro da caridade. Me lembro das três pessoas da Santíssima Trindade. Quando eu pego nos quatro, me lembro é de rezar. Tenho pena de morrer sem teus carinhos lograr. Olha a carta, olha a sina, olha a sorte. Cinco, me lembro da Santa Cruz. Me lembro das cinco chagas que fizeram em meu Jesus. Quando eu pego nos seis, só me lembro é de morrer. Que ali à tardezinha o sol se põe para nascer. Quando eu pego nos sete, fico logo desgostoso. Mais velho ser conta de mentiroso. Quando eu pego nos oito, só me lembro das oitavas, dos dias santos de festa, dos dias em que eu vadeava. Olha a carta, olha a sina, olha a sorte a baralhar. O mundo gira numa mesa entre o ganhar e o perder. Quando eu pego nos nove, me lembro das novenas, das noites que eu namorava com lindas moças morenas. Quando eu pego nos dez, me lembro dos mandamentos. O preceito mais suave é cumprir meus juramentos. Acabemos cartas brancas, passemos para as figuras. Neste mundo tudo passa, pois a sorte é mal segura. Quando eu pego na dama, só me lembro da mulher. A mulher é bicho bom, mas amarga como fel. Quando eu pego no valete, só me lembro do vaqueiro. Correndo quebra o pescoço, nem garrote, nem dinheiro. Quando Deus criou o mundo, também criou seu tesouro. As de paus e as de espadas, as de copas e as de ouro. Quando pego em rei de ouro, só me lembro da riqueza. Todo mundo nasceu rico, só eu nasci na pobreza. Quando eu pego em rei de espadas, me lembro do imperador. O imperador é bom homem e sustenta o seu valor. Quando eu pego em rei de copas, só me lembro é de beber. Acabemos com as figuras, fazendo pontos nos ases. Puxa 31 de mão, que é a morte dos rapazes. Foi o baralho aqui para o Sr. Luís Gonçalves. E agora vamos ficar com o meu cantinho aqui, que o Graciano sabe. E esta é para a minha mãe, da parte da Dona Irene. E para ela e para a minha mãe e para a minha mãe dela também. Vamos lá então. A nossa terra é santa, a nossa fé é tanta, desde o norte ao sul. Temos o altar do mundo, temos o bom Jesus. Mesmo qualquer aldeia tem a padroeira para a gente rezar. Por isso o céu inteiro ajuda Portugal. Tem. Madeira e Açores. Todos amam Maria e adoram Deus Senhor. Por todos os caminhos há sempre um santinho e uma oração. Por isso o céu inteiro ajuda esta nação. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Aqui no meu cantinho está sempre tudo bem. País abençoado e solo sagrado que a gente tem. Depois do Graciano Saga para a minha mãe, da parte da Irene, vamos ficar com o Frederico François, com Marraine de Cœur, e celle-là c'est pour Martine qui est à l'écoute. Juste après, on aura Jérôme Robert pour Daniel, Daniel E, claro, qui est dans notre compagnie aussi, qui va, Jérôme Robert, il va y chanter dans le Bayou. Dans le Bayou, c'est comme ça que ça se dit, je crois. Voilà, et ça c'est là pour, ce sera pour Daniel qui est dans notre compagnie aussi. À tout de suite. Yeah. et ma reine de cœur avec Frédéric François Poumartine et là c'est Jérôme Robert pour Daniel. Juste après, c'est Luis Godin para la nossa ouvinte Dona Rosa, também está na nossa companhia. À tout de suite. Jérôme Robert avec On t'amène dans le bayou pour Daniel. Et agora vamos ficar com Luis Godinho e as flores morrem de pena. E esta é para a nossa ouvinte, Dona Rosa, que está sempre connosco também. Juste après, on aura encore une fois Sébastien Perrin com Le Portugal, c'est chouette. A tout de suite. Não tenho fé em seu coração, nessa sua. caminha. Há flor dos montes, rei da expressão. Com a pedra de Sion, tanto que mal. Quando a meia da manhã, e não é mulher que se deve amar. Fica-se à espera do amor por nascer. E uma felicidade que não vai chegar. Não há primavera em seu coração. Nessa é o azul que passa a brilhar. Há flor dos montes, rei da expressão. Com a pedra de Sion, portanto, sem dar. Não há primavera em seu coração. l'air diabolique. Toujours pour faire la fête, sans se prendre la tête. Le tempo, la rythmique, une chanson dynamique. L'accordéon musette, pour remuer les gambettes. Sebastián Perrin com Portugal Se Chuete, mais atrás foi o Luís Godinho para a nossa ouvinte Dona Rosa. E agora vamos ficar com os Nénamos, com o beijo da Funaná para Clarice. Depois vejo aí os chutes para todos os fãs do chute também. Até já! Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo, ver o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo. Para a nossa ouvinte Clarice, e agora vamos ficar com o Chute e Pontapés para todos os fãs do Chute, para o Sr. Duarte, para a sua esposa, para a Fátima, para todos vós. Até já. Às vezes basta uma imagem para nos dar coragem e continuar. Às vezes basta uma palavra para soltar a raiva e enlouquecer. Por vezes és tu, outras sou eu, e o que se viver. vezes cantaram Chutes e Pontapés para todos os fãs de Chutes. E agora vamos ficar mais uma vez com Jerome Robert, aquela Praia Dourada. Tchau, para quem sabe. Uma bachata, assim é que é. Quem sabe dançar há que aproveitar. Até já. Para Jerome Robert, vamos ficar com a Lina Lamour, une jolie chanson d'Edith Piaf, um fado português, uma versão em fado português, bonito tema, e depois eu volto já a seguir. Até já. Se morreres, eternidade só para nós. No azul de toda a imensidão, no céu já não há problemas. Meu amor, acreditas que nos amamos? C'était Lina d'amour, musique de Edith Piaf, aqui em fado português, uma versão em fado português. E agora vamos ficar com uma música aqui ao vivo, que é uma canção de António Variações, que é para amanhã. Bonito tema aqui ao vivo, remixado um pouco, para terminar o programa de hoje praticamente, estamos mesmo a chegar ao fim. Até já! Como o tempo foge, mas nada fazes por acabar. Foi mais um dia e tu nada fizeste. Um dia a mais tu pensas que não faz mal. Vem outro dia e tudo se repete. E vais deixando ficar tudo igual. Deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensares no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde demais. É para amanhã, deixa lá, não passas hoje. Esse lugar que acerte bem contigo, do que aparece tu não consegues gostar, e do que gostas já está preenchido. É pra amanhã, ias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a viajar. Ai, tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para não enganar. É pra amanhã, ias fazer hoje. See you. Amigos ouvintes, ficamos por aqui hoje, não há tempo para mais. Acabamos com o Casinha, com os Chutes e Pantapés. Mais atrás foi uma música do António Variações, aqui ao vivo um pouco remixada, e muita música que eu vos ofereci hoje. Espero que gostaram. Eu voltarei para a semana com mais músicas, mais fatos, tudo cá de bom, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes, e até para a semana, se Deus quiser. Até uma próxima, muito bom dia. Dia 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Vamos agora conhecer os títulos desta edição. As moratórias são retroativas nas zonas afetadas pela tempestade Christine. Quem tiver pago depois.